essa é mais uma de Miguel Neto. A massa. Tive que ir embora e não deu pra disfarçar. As lágrimas caíram, não pude suportar. Foi ali que eu passei a entender que a distância só me faz sofrer. Parece que nada sara uma ferida em uma pessoa fraca. Os meus pais só queriam o melhor pra mim. Eu sei, mas isso é tão complicado. Ter ficado tão longe de você, só assim que eu pude perceber que temos que persistir em buscar uma frase pra depois viver. Então me diga onde você vai estar, que hoje eu tô querendo te encontrar pra dizer quanto eu te quero tanto. Dá continuidade em nossos planos. Eu sei que a tempestade já passou e nada construiu nosso amor. E agora só tem uma frase pra dizer: quero casar com você. Quero casar com você.